É, alô você que tá ligadinho aí no www.riovoxfm.com. Muito prazer, eu sou o Leono 7. Está no ar mais uma edição do Rio Vox Esporte Clube, extra pra você através da internet, através do seu agregador de podcast. E hoje, muita coisa bacana pra gente falar pra você. Tem Portugal e Marrocos, mais uma vez, o melhor do mundo sendo decisivo. Tem também Uruguai e Arábia Saudita. E vamos falar também de Espanha e Irã, além do primeiro jogo do dia de amanhã, o jogo das 9 da manhã de amanhã, que eu não faço ideia quem vai fazer, e depois você fica sabendo aqui no Rio Vox Esporte Clube. Mas antes, vamos ler os comentários dos nossos amigos que estão comentando no nosso post, no nosso site, o www.riovoxfm.com. Então antes, os comentários, e depois vamos falar de Portugal e Marrocos aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Fica aí com a gente e eu já agradeço a sua audiência. A gente já volta. É, e hoje tem comentário aqui pra gente falar pra você. Sempre que os nossos ouvintes deixarem os seus comentários, a gente vai ler aqui pra vocês. E vamos começar com um comentário no Rio Vox Esporte Clube Extra de número 5. Comentário enviado pelo nosso amigo William Floyd. William Floyd faz um trabalho fantástico, tanto no Ultra Combo Podcast e também no Fermata Podcast, um podcast de games e um de música. Quero mandar um abraço pro Floyd, que mandou o seguinte, olha só. Um programa melhor que o outro, com certeza é o meu programa principal para acompanhar a Copa. E hoje eu estourei no bolão, cravei o placar no jogo da Bélgica e também no da Inglaterra. Continue com esse programa totalmente excelente, um abraço. Valeu, Floyd, um abraço para você. Continue você com esse trabalho excelente que faz tanto no Fermata quanto no Ultra Combo. Sensacional, você que quer conhecer mais podcasts? Assina aí o Fermata, assina o Ultracombo, que é bem legal. Aliás, uma dica para você que não sabe muito bem o que é podcast, você que tem celular Android, o Google disponibilizou agora para você fazer o download nos celulares Android, o Google Podcasts, que é um aplicativo super simples, super leve para você fazer o download do seu episódio, para você levar os seus podcasts favoritos com você no seu celular. E o Rio Vox Esporte Clube tá lá também, então você pode baixar o aplicativo e ouvir o Rio Vox Esporte Clube de qualquer lugar do Brasil e do mundo, na palma da sua mão. Então faz o download na Google Play, procura pelo Rio Vox Esporte Clube e você vai ter o nosso programa na sua mão. Se você preferir os outros agregadores, continua da mesma maneira. Podcast é dica, tem em vários lugares o Rio Vox Esporte Clube. Mas, mesmo assim, valeu, Floyd, muito obrigado pelo comentário. Continue sempre comentando aí. Vamos falar também de um comentário do nosso amigo Jeff Guimarães, lá de São Paulo, capital. Jeff, que ele também tem um podcast, o podcast dele é o Tenistas em Ação. Pra você que gosta de tênis, o Jeff faz umas entrevistas aí fantásticas, entrevista grandes nomes do tênis, grandes nomes que se envolvem com tênis, não necessariamente jogadores, mas treinadores, jogadores de beach tênis, jornalistas. Ele entrevistou o narrador do canal Sony, né? Se eu não me engano, o César Augusto, que ele era da Rede Globo, ainda trabalha pra Rede Globo, mas tá lá no canal Sony. Uma entrevista fantástica, e parece que ele tá batendo um papo com um brother mesmo. Então, o Jeff faz um trampo fantástico lá no Tenistas em Ação, super recomendo também. Super Léo, muito obrigado. Muito legal. Quando eu falei Super Léo, eu lembrei do Supabá que o Yuri do MongeCast faz também. Super Léo, muito legal essa sacada de fazer o extra para os jogos da Copa do Mundo. E nesta quarta-feira, a expectativa é de ótimos jogos. Parabéns e abraço pelo programa, Jeff Guimarães, de São Paulo, capital. Valeu, Jeff, um abraço para você. Realmente, a expectativa é de jogos bons, mas até agora a gente não teve nenhum Abrastemp não, viu? Até agora. Eu tô gravando antes do Espanha e Irã. Então, o primeiro tempo foi um pouco melhor que os outros jogos. Daqui a pouco você vai saber se realmente foi uma quarta-feira de expectativa ótima, mas de jogos muito fracos. Mas valeu, Jeff, e continue também com seu ótimo trabalho no Tenistas em Ação. E mais um comentário que tivemos aqui é do nosso amigo Dan Endo, diretamente do Japão. O Dan falou o seguinte, ó, saudações, olha só Que coisa, o futebol é cheio de surpresas. Quem diria que o Japão ia ganhar? Pois é, Dan, ninguém, acho que nem o mais otimista dos torcedores samurais esperavam a vitória contra a Colômbia. Aí o Dan continua assim, ó, mas ainda estamos no começo da Copa e tem muito para se ver e se ouvir também através do Rio Vox Sport Clube. Olha que baita jabá, diga-se de passagem. Um abraço, Léo, e a todos da Rio Vox FM e parabéns pelo ótimo trabalho. Porra, muito obrigado, Dan. Dan que vem nos apoiando muito, todo episódio comenta, divulga, fico muito feliz. Muito obrigado, viu, Dan? Muito obrigado ao Jeff, muito obrigado ao William Floyd. E você, tá esperando o quê para aparecer aqui? Comenta aí no nosso post, manda lá no Facebook, tá Rio Vox FM também, pode mandar no Facebook do Rio Vox Esporte Clube, no Twitter, estamos lá, @ Rio Vox EC. Então, você pode participar com a gente, pode aparecer aqui e com certeza se eu falar alguma besteira, né? Se eu falar alguma merda, você pode me corrigir aí nos comentários, no comentário do post, e também pode dizer o que está faltando nesse programa. O que você acha que falta no Rio Vox Esporte Clube Extra? O que você gosta mais, o que você não gosta? Manda aí pra gente, com certeza é muito importante. Vai ajudar muito o seu feedback a fazermos um programa ainda melhor pra você, tá certo? Então, vamos sem mais delongas falar dos jogos. Vamos começar então com Portugal e Marrocos. Só Cristiano Ronaldo salva Portugal, hein? Nosso assunto de agora é Portugal e Marrocos, o jogo que abriu o dia da Copa do Mundo e com mais um gol de Cristiano Ronaldo, Portugal segura firme a pressão e venceu o Marrocos e elimina a equipe africana do Mundial. Cristiano Ronaldo abriu o placar logo no comecinho do jogo, um gol de cabeça, um gol que ele se enfiou no meio da marcação do Marrocos, praticamente de peixinho fez o gol. Ele não foi brilhante hoje, mas ele não precisa ser brilhante realmente para ser decisivo, né? No começo do jogo ele fez o gol que deu a vitória ao time de Portugal. Fez quatro gols em dois jogos. Então, de cabeça, fez de pênalti, fez de falta, fez de esquerda, fez de direita, fez de todo jeito, Cristiano Ronaldo. É brincadeira o quanto é fundamental para a equipe de Portugal, né? Cristiano Ronaldo carrega um país todo nas suas costas. Além também, não podemos negar que Rui Patrício também foi outro que garantiu o placar para Portugal, porque ele foi muito bem na pressão marroquina, né? Uma cabeçada do Belhanda, o Patrício foi buscar no cantinho, muito parecida com a defesa do Gordon Banks, viu? Muito bem o Rui Patrício, o goleiro que acaba de acertar com o Wolverhampton. O Marrocos foi bem na partida, criaram muitas chances, tentaram muito. Desde o início do jogo, o Marrocos martelou o time de Portugal, mas foram eliminados aí. Belhanda muito, muito ativo, né? Exigiu boas defesas do Rui Patrício. O Benatia também foi à frente. É bem verdade que ele não é um atacante, né? Às vezes é por isso mesmo que perdeu. Então o Marrocos vai pra casa, tá eliminado da Copa do Mundo. Também não podia ter perdido pro Irã, né, Marrocos? Pelo amor de Deus. Mas é uma equipe que não se mostrou ruim. O Marrocos jogou bem, fez uma ótima partida contra Portugal. Mas quem não faz, amigão, toma. E o ataque do Marrocos não foi nem um pouquinho efetivo. Vai ter que cumprir tabela agora contra a Espanha na próxima rodada. Portugal precisa de um empate para garantir a qualificação para a próxima fase. Um empatezinho basta para passar, mas é importante vencer a seleção do Irã, porque o Irã também tem chance de classificação ainda. Então é importante vencer para se qualificar à próxima fase da competição. Portugal e Espanha estão empatados na primeira posição com o mesmo número de pontos, 4 pontos, uma vitória, um empate, 4 gols marcados, 4 gols sofridos, 0 de saldo. Mesma campanha das duas equipes. O Irã é o terceiro com 3 pontos. O Marrocos vai para casa e está eliminado da Copa do Mundo. Uma pena, porque a seleção marroquina realmente mostrou um bom futebol. E Portugal, se jogar desse jeito, não vai longe não, viu? Mesmo com o Cristiano Ronaldo, vai ser difícil. Falta muito para essa equipe de Portugal. Tem até qualidade, tem muita qualidade, mas... O Bernardo Silva é um cara que não está jogando bem. O João Mário também não está numa tarde, não está num momento muito bom. O Gonçalo Guedes também não está sendo efetivo, né? Acho que até o André Silva seria uma opção melhor para jogar do lado do Cristiano Ronaldo, porque o Gonçalo Guedes não vai bem, não vai bem. Então, só o Cristiano Ronaldo é o cara que está salvando a equipe de Portugal. Só ele e... Se for bem, ver bem verdade, só ele já basta, né? Mas vamos mudar de assunto, vamos falar da próxima partida, vamos falar de Arábia Saudita e Uruguai, Uruguai e Arábia Saudita. E agora a gente tá de volta aqui para falar do pior jogo do Mundial até o momento. Arábia Saudita e Uruguai. Uruguai e Arábia Saudita. E esse jogo foi ruim, não dava para assistir essa partida. Muito ruim mesmo. Quem tirou o zero do placar foi Luis Suárez, que no seu 100º jogo com a camisa da seleção uruguaia, marcou mais um tento. É o maior artilheiro da história da seleção uruguaia. E nada mais justo do que ele fazer o gol que classifica a seleção uruguaia para a próxima fase da Copa do Mundo. E de quebra, Luis Suárez é o primeiro uruguaio a marcar em 3 Copas do Mundo diferentes, 2010, 2014 e 2018. Olha só o Luis Suárez fazendo história. Mas o jogo foi muito fraco, mas muito fraco mesmo. O jogo morno, não teve emoção nenhuma o jogo, mas o Uruguai ainda conseguiu se qualificar para a próxima fase da Copa do Mundo. Um jogo péssimo. Uruguai, eu vi no Twitter, não lembro quem falou isso no Twitter. Se você souber, você que tá ouvindo souber, fala pra mim, que eu não tô copiando não, que eu quero saber realmente quem é. Que o Uruguai sempre chega com uma expectativa enorme, com uma seleção boa, uma seleção que pode bater de igual pra igual com as fortes seleções do mundo, só que não joga porcaria nenhuma, joga bosta nenhuma. A equipe do Uruguai é sempre assim, é sempre dessa maneira. E dessa vez, mesma coisa. A equipe da Arábia é uma equipe fraca, uma equipe ruim. E não deu, não, mesmo assim, o Uruguai poderia ter aproveitado para fazer um resultado, para fazer uma goleada histórica ali e pegar confiança para o último jogo contra a Rússia. Hoje, se eu tiver que falar entre Rússia e Uruguai quem vence, eu posso na Rússia com os olhos fechados, porque a Rússia vem no momento bom. O Uruguai não jogou bem, as duas partidas que fez na Copa do Mundo não jogou bem. O Cavani brigando muito, mas também não conseguiu balançar as redes. Aliás, teve um lance que o Cavani jogou uma bola dentro da área da Arábia Saudita, que ele teve uma eternidade para jogar a bola dentro da área. Ele recebeu no bico da entrada, um pouquinho para trás do bico da entrada da área, pensou, deu pro Carlos Sanches correr do meio de campo até na área para cabecear, e ninguém afrouxou, ninguém apertou a marcação, frouxa da equipe da Arábia Saudita. Jogo muito, mas muito ruim mesmo. Eu não quero nem falar tanto desse jogo, vou pedir pro nosso amigo Didi mandar o que ele achou dessa partida aí. E só para falar, Uruguai e Rússia estão classificados, decidem o primeiro e o segundo lugar no grupo na próxima partida, na última partida da fase de grupos da Copa do Mundo. Terceira partida na segunda-feira, dia 25/6, em Samara, na Rússia. Vai lá, Titi, fala o que você achou dessa porcaria de jogo. Give me fire, give me to feel them. Unify us, make us feel proud. In the streets our heads are lifting. As we lose our inhibition, celebration, it surrounds us. Every nation all around us. Sing forever young, singing songs underneath the sun. Let's rejoice in the beautiful game. And together at the end of the day, we all say, when I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom, just like a waving flag. So wave your flag, now wave your flag, now wave your flag. Olá, amigos da Rio Vox FM, aqui quem fala é o Titi. Queria fazer um comentário em breve do jogo Uruguai e Arábia Saudita. O jogo, na minha opinião, hoje a Arábia dificultou muito a vida do Uruguai, mas o Uruguai assim, acertou na finalização. Infelizmente, o único erro do goleiro da Arábia, ele furou e o num cruzamento então, o Luis Suárez entrou e marcou o gol, mas na minha assim, opinião, sim, o Uruguai se classificou, mas não vai longe, não. Aí, infelizmente, também a Arábia se despediu hoje da Copa. Ele vai fazer um jogo assim, assim, amistoso contra a seleção do Egito agora, porque as duas seleções estão fora. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Rio Vox FM e valeu. E agora vamos falar de Irã e Espanha, outro jogo que aconteceu pela Copa da Rússia hoje, outro 1-0, os três jogos de hoje foram 1-0, mas esse não foi ruim não, a Espanha foi bem na partida, o Irã também teve suas chances, por incrível que pareça, confesso que eu até estava torcendo pro Irã, por mais que eu até goste da seleção espanhola, mas foi muito legal a partida, a Espanha dominou. Tentou, e a defesa do Irã, muito sólida, a defesa do Irã marcando muito bem, né? A Espanha literalmente colocou o Irã na roda, né? Mas não conseguiu marcar. O goleiro do Irã, Beiranvand, é isso? Foi muito bem. Quando foi acionado no primeiro tempo de jogo, foi muito bem. A grande chance no primeiro tempo foi logo no finalzinho, o chute do Davi Silva, bem no final. Foi a grande chance do jogo, mas do resto, o primeiro tempo foi a Espanha dominando, o Irã defendendo, saindo num contra-ataque. No segundo tempo, a Espanha voltou muito bem. Mas o Irã também, né? A primeira chance foi do Irã, o camisa 10 do Irã, como que chama o camisa 10 do Irã? Meu Deus do céu, o Ansafari, ele bateu a bola na rede pelo lado de fora, que se o nego que tá lá atrás do gol, o nego que tá no outro lado do estádio, ele grita gol, viu? Porque passou muito perto, o DG tirou no golpe de vista a bola, que dá um medo do goleiro tirar no golpe de vista isso daí. Essa foi a primeira chance, mas o Diego Costa marcou, e marcou com a sorte, viu? Iniesta enfiou a bola pra ele, ele girou, recebeu, tentou bater no gol, mas o Rezaian, o 23 do Irã, ele tentou cortar a bola, bateu no Diego Costa e foi pro gol. Que sorte do Diego Costa, 3 gols na Copa do Mundo. O Diego Costa é o brasileiro artilheiro dessa Copa, mesmo jogando pela Espanha, né? Engraçado, de lagarto para o mundo, Diego Costa sergipando. Terceiro gol na Copa do Mundo. Hoje o melhor na partida realmente foi ele. O Diego briga muito. O Diego tá sempre buscando uma oportunidade de se colocar bem para tentar finalizar. E o terceiro gol veio justamente por causa dessa briga do Diego Costa, né? Muito bom. Saudade do Diego Costa na seleção brasileira. Podia ter Diego Costa no centroavança da seleção brasileira, hein? Mas vamos continuar então falando sobre o jogo. O Irã até marcou. Depois o gol do Ezaitolai, é isso que chama? Desculpa, gente, é difícil falar os nomes do Irã, né? Os nomes persas, mas o gol foi anulado aí pelo bandeirinha uruguaio, né? O VAR entrou em ação e confirmou realmente que estava impedido, né? Mas a Espanha mereceu a vitória, sim. Seria muito legal ir empatado para embolar toda a história do grupo, né? Ainda a situação pode acontecer de passar o Irã, por exemplo. Olha só, depois desse jogo aí, o final do jogo ele ficou meio morno, né? A Espanha com o resultado, o Irã parecia que não tinha muita força. O cidadão do Irã foi bater um lateral que ele foi tentar dar uma pirueta e falhou a piruleta do rapaz pra jogar a bola dentro da área. Eita, que fez feio pro mundo inteiro ver. Como que chama o rapaz que tentou bater o lateral aí? Cadê? Deixa eu ver o nome dele. É o Mohamed, o camisa número 5. Eita, que fez feio pra todo mundo. E depois o Irã não conseguiu fazer o gol, acabou o jogo. Como fica a situação desse grupo aí? Portugal e Espanha, como eu disse, têm a mesma pontuação. A equipe do Irã também tem 3 pontos, ou seja, tem chance de se classificar. Então o que precisa acontecer? A Espanha, tanto a Espanha quanto Portugal, vamos simplificar. A Espanha pega o Marrocos. Um empate da Espanha coloca a Espanha na próxima fase. Um empate de Portugal também. Se Espanha e Portugal empatarem seus jogos, os dois se classificam. Se a Espanha empatar e o Irã vencer, passa o Irã na primeira posição, Espanha na segunda, se não me falha a memória. Porque o Irã vai a 6, a Espanha também vai a 6 pontos, né? Não, a Espanha vai a 5. Se a Espanha empatar e o Irã vencer Portugal, o Irã passa em primeiro, a Espanha em segundo. Se Portugal vencer, a Espanha empatar, obviamente Portugal passa em primeiro e segundo, e assim sucessivamente. Do jeito que tá a situação, do jeito que jogou o Irã hoje, do jeito que chegou Portugal contra o Marrocos, eu não duvido de passar o Irã, não. Não duvido mesmo. O Irã jogou melhor que Portugal hoje, viu? Foi um bom jogo do Irã. E a Espanha deve se classificar contra Marrocos cumprindo somente tabela. Eu aposto ainda em Espanha e Portugal passando, mas vai que rola uma surpresa aí e o Irã vence a equipe portuguesa. Não acho difícil, não. Da maneira que tá jogando, acho que o Irã pode vencer. Improvável. Aliás, eu não acho difícil, como que é improvável, né? Eu acho que não vai acontecer, mas a equipe iraniana tem o direito de sonhar, a torcida iraniana tem o direito de sonhar, e o pessoal que gosta do futebol alternativo tem o direito de sonhar ver o Irã numas oitavas de final da Copa do Mundo. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's on, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold, get up, oh-oh, and if you fold, get up, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh-eh, waka, waka, eh-eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa. Time to shine, don't wait in line, vamos por todo. People are raising their expectations. Go on a freedom, this is your moment, no hesitation. Today's your day, feel it. You pay for it. Vamos falar então de Austrália e Dinamarca. Dinamarca e Austrália que se enfrentam amanhã às 9 da manhã pela Copa do Mundo da Rússia. O jogo é em Samara, na Rússia. E a Dinamarca vem bem. A Dinamarca vem de vitória, venceu a equipe peruana. É bem verdade que eu achei o Peru um pouco melhor na partida, jogando um pouquinho mais de bola. Mas a Dinamarca foi totalmente competente, fez o gol no momento em que teve. O Eriksen, na última, a única jogada que conseguiu ficar solto no jogo, ele colocou o Poulsen na cara do gol para anotar o tento da vitória da Dinamarca. Importante essa vitória dos dinamarqueses. A Austrália, ela jogou até que o futebol legal, não fez uma partida ruim contra a França não, mas acabou sendo derrotada pela França, que é uma das favoritas ao título. E a Dinamarca ainda vem a 14 jogos sem perder. Olha só como vem a seleção dinamarquesa para essa partida. Então, Dinamarca vem com o Schmeichel no gol, Dalsgaard, Kjaer, Christensen e Larsen, Delaney e Schoen, Poulsen, Eriksen e Sisto, e na frente o Jorgensen. Então o Schoen, ele entra no lugar do Kivis, que ele foi cortado, fraturou a costela na partida contra a seleção peruana. O Schoen já entrou na ocasião e deve ser mantido na equipe. A equipe dinamarquesa tem bons nomes, como por exemplo o Schmeichel, o Christensen e o Kjaer na defesa, né? O Schmeichel no gol e os dois zagueiros jogam em equipes conhecidas na Europa, né? Então são bons jogadores aí. O Delaney, se eu não me engano, ele acertou uma transferência para o Borussia Dortmund, vai jogar no Borussia na próxima temporada, outro bom jogador. O Eriksen a gente não precisa nem falar, né? O Eriksen tem 14 gols na última temporada pelo Tottenham, e olha que ele é meio campista, hein? Fazendo 14 gols, meia com muitos gols aí, e quando ficou solto, deu a bola pro Poulsen, como a gente falou. Poulsen também é bem perigoso, e o Sisto, ele é forte, ágil e habilidoso, hein? Deixa ele solto pra ver. Então, esse é o bom time da Dinamarca. A Austrália tenta se recuperar depois da derrota pra França, né? E eles acreditam muito na vitória contra a Dinamarca, se realmente a atuação contra a França faz crer num bom resultado contra a Dinamarca. Só a vitória interessa. A Dinamarca vencendo pode garantir a vaga. A Austrália precisa vencer para ainda sonhar com a classificação. A Austrália vem com Ryan no gol, Ritson, Millian, Dejenek, é isso? E Bihic. Temos também o Jednak, o capitão da equipe, Moody, o Cruz, o Rogic, o Lick e o Jury, que esse é o time da Austrália. Se eu falei algum nome errado, vocês, por favor, me perdoem. O que eu acho desse jogo? Eu acho que a Dinamarca é favorita. A Dinamarca realmente tem mais time. Deixa o Eriksen jogar para ver o que ele vai fazer com essa partida. E tem grandes alternativas para finalizar, né? O Sisto, Poulsen, Jorgensen, até mesmo o centroavante, e o próprio Eriksen, que bate muito bem na bola. Eu acho que a Dinamarca deve vencer a partida. Não vai ser um jogo fácil. A Austrália jogou realmente bem contra a França, mas eu acho que a Dinamarca vence. Talvez 2-1. Acho que a Austrália vai acabar fazendo um golzinho. Mais um 2-1. 2-1 para a equipe da Dinamarca contra a Austrália. E você, o que você acha? Deixa aí embaixo, comenta aí para a gente. É muito importante o seu feedback e saber o que você acha também. Tem agora mais uma vez a opinião do nosso amigo Titi e a gente volta para encerrar nossa programação de hoje. Olá, amigos da Vivox FM. Estou voltando outra vez para fazer um breve comentário do jogo de logo mais às 9 da manhã entre Dinamarca e Austrália. Pelo que eu vi nos primeiros jogos, a Austrália dificultou muito assim, a vida da seleção francesa. Aí a Dinamarca jogou nos contra-ataques contra a seleção peruana, achou um gol no contra-ataque. Aí eu acho que vai ser um jogo muito também equilibrado. Entre a Dinamarca, amanhã não vai ser fácil ganhar da Austrália. Vamos ver, né? Porque se a Dinamarca ganhar, ela já faz 6 pontos e está praticamente classificada. Aí a Austrália, se perder, já volta para casa e faz assim, um simples amistoso com a seleção peruana. O palpite meu para o jogo de amanhã entre Dinamarca e Austrália é 1-1. Obrigado a todos os ouvintes da Rádio Vivox FM. Muito bem, vamos encerrando o programa de hoje, então. Olha quanto conteúdo a gente falou. Amanhã tem mais Rio Vox Esporte Clube Extra. Amanhã tem Brasil no Rio Vox Esporte Clube Extra, já que o Brasil joga na sexta às 9 horas da manhã. Então vamos falar de Brasil aqui no Rio Vox Esporte Clube Extra. Amanhã tem também a nossa programação esportiva na Rio Vox FM no 107,9 e no www.riovoxfm.com. A partir das 11 da manhã você pode ouvir a nossa programação ao vivo, ou se não, ouve também da maneira gravada. Tá tudo no nosso site no riovoxfm.com, também nos agregadores de podcast. Lá vai a dica de novo: se você quer conhecer um pouquinho mais de podcast, conhecer mais, faz o download do Google Podcast, que está disponível. O aplicativo saiu na sua primeira versão, tem alguns bugzinhos, mas ele é leve e pode ajudar aí a você conhecer muita coisa bacana. Tem muito podcast legal que vale a pena você escutar, e você pode levar a gente para qualquer lugar desse Brasil, qualquer lugar desse mundão, na palma da sua mão, no seu celular. Então você pode assinar o feed do Rio Vox Esporte Clube lá, faz o download e ouve a gente aqui pelo seu telefone, tá certo? Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Divulga para os amigos, passa a palavra do Rio Vox Esporte Clube para frente, que a gente agradece muito. Você não sabe o quanto é importante o seu compartilhamento, tá certo? Fique com Deus e até amanhã na Rio Vox FM no 107,9 com mais Rio Vox Esporte Clube, e à noite com o Rio Vox Esporte Clube Extra. Tchau! Let's get this pumping.